somos apaixonados, nada isso ferinha. Portal do Arrocha. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida.